Moisés, vai buscar meu povo das mãos de Faraó, vai libertar meu povo. E dia eu sou nuvem, vou diante de vós. De noite eu sou fogo, vou clarear meu povo. Vai, Moisés. Águas.